de longa data o nosso fundo de quintal, a nossa linha de trabalho, esse carinho que a gente tem pelo samba, não só pelo Partido Alto, mas pelo samba do Leite também. E a resposta vai ser dada agora, hein? Vai, meu maestro! Yeah.